326, estabilizando a localizador com campo à vista. Eu 26, completa final, chama até Salvador 1-1895, também pode. 1895, obrigado. 1648, autorizado final do procedimento, deixa para 2006, escolha de padrão, informe no localizador. Tá, 9648, autorizado final do ILS, deixa para 2006, o ajuste chama 0-1-3, informe no localizador. Ok, descendo para 2002, eu peço, colo 0-1-3, autorizado ILS X-Ray 1-0, azul na seta. 06, está agora 56 milhas sudoeste de Salvador, mantenha nível 080, serviço radar encerrado e chame melhor na frequência 1201. Altímetro 1-0-1-3, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-1-8-9-5, alô. Índia Alfa, 1-0-1-8-9-5, a bordo 04. Correto, bom alô. Oscar, no sol 27, livre direita, faltar pátio 5, livre frequência. Três, dois, meia, avistado, livre pouso, pistão 1-0, João, 1-0 graus, 1-0-9. Livre pouso, 1-0, 6, 2, 6. Alinhar e manter cabeceira no zero. Passa cargo 8487, alinha e mantém cabeceira no zero. Bravo, pronto para a cópia. Autorizando o voo local, 510, sobrevoo em Camaçari, decola da Inrimar, para norte, controle 119.8, aciona 0137, coteja. Altímetro 1-0-1-3, para acionamento de torre 1-1-8-9-5, alô. 1-0-1-3, Salvador, boa tarde, 3-2-6, táxi via Alfa, mantém posição aqui da Juliette. Via Alfa, vai manter posição aqui da Juliette. Para a aproximação, informe o estabilizado. Reduzindo, reportará, 9648. Já se aproximando da 10 milhas da final. Tá, já apareceu o fuso da terra. Tocando o Júlio FCTC, com a praça do Parque Informático, tem uma frequência livre para cruzamento da BR-3 do Santos, tem um bom voo. Taxi Via Pátio, mantém outra vez do portão 612. Via Pátio, mantém outra vez do portão 612. Seu decimal 95, tem bom pouso. Decimal 5, obrigado. Sacago 8487, decola 232, chama controle 119, decimal 8. Controle 19, graças. Boa noite. Bom, melhor, boa tarde. Cargo 8487, decolou, está na Uca, passando 2000. Cargo 8487, está em contato com a dana decolagem, chegou para o nível 410 na saída Uca. 410 na Uca, na Uca, essa cargo 8487. Força final, Sérgio, Quilo, Quebec Serra. Capitão Sul, Quebec Serra, avistado, livre pouso, pistão no 7, o vento 160 graus, 99. Gente, para o Capitão de Abraão, informou a aeronave na final da 17 já autorizado, 610, autorizada a decolagem em correção. Decola a partida em remar por conta um risco, o vento menor do 160 graus, 10 metros, reporta fora do solo. Fora do solo 3-4, você comprou a nossa, aguarda a coordenação com o controle. Ponte, gente, agora estão o Via Brau, será reportado. Ponte. Quatro oito, avistado, livre pouso, estamos 0 vento, 1-0 graus, 1-0-9. Autorizado pouso, 1-0-4-8. Pouso, 1-0 graus, chama controle, 1-1-9, décima 8. 1-9-8, né? Fora, 7 com ajuste padrão, 1-0-1-3. 2000.13, direto do 1-9-0. Meu sangue de bravo, prossiga para o controle. Positivo, decolou da Irmar, comprou a norte. Está seguindo na 300. Vai para Camaçari. Está ali próximo à área restrita, senhor. Isso aqui, sangue de bravo, ajuste em Salvador 1-0-1-3. Mantenha a chance de pés em consciência visual e evite a área proibida de Camaçari. Positivo, vai ter 500 pés em visual, evitando a área proibida. E necessário sobre a vigência, na sua escuta. Procedimento de ordem para a vista. Eu sou 9648, taxi Alfa, repartente da Juliette. Alfa, repartente da Juliette, 9648. Cargo 8487, chame agora Recife, 12545 e alternado 12685. É, Recife agora 2545, 2085, grato ou uma boa tarde? Muito bom, vou. Grato. 1648, solo 19, possível? Veja, apenas por informação, no final mais ou menos de 4 milhas, 3 milhas, perdemos o Glide Globe, tá ok? Sim, será reportado o 9648, confirmando apenas 4 milhas, acho não? Aproximadamente isso, 4 milhas, senhor. Deixa eu... Acho que é intermitente, às vezes voltava, às vezes saía. 6315 de decolagem, 1900, 1950 graus, 109. Já bom. Cidade uniforme autorizada, alinhar e manter, cabeceira 1 a 0. Alinha e manter, reforço, bravo, reforço, cabeceira 1 a 0. Do 9648, táxi via Juliette, portão 4. Via Juliette, portão 4, 9648. O 262 autorizado Galeão, nível 360, via Upper November 857, saída da Euleta Irume. Decola da 10, curva direita, controle 1918, aciona 5055, proteja. 260 para o Galeão, via Upper November 857, saída da Euleta Irume. Decola da 310, primeira curva direita, 198, controle 5050, transponder, voo 9262. Cima transponder. 0-5-5-5-9-2-6-2. Fechamento correto, chama para pushback estamento. Chama para pushback estamento, 9-2-6-2. Victor Fox, Fox, você? A gente está apenas confirmando pátio 4 para Aerostar no pátio 5. Victor Fox, Fox, atualizador do táxi no pátio 4, retorna na ótica para ingresso na 7. Autorizado nos informa que está no limite da, da área proibida, como de grau. Estimativo, tem de bravo, porém, para evitar a área, tem que voar na proa 340. Patrulha Salvador, boa tarde, fala para esse bravo, então. Autorizado para o táxi. Autorizado, chama o táxi, voo 9262. Negativo, vou ter me dobrar o pessoal dentro da área. Sou no 9000, autorizado final do ILS, informe no localizador. Autorizado ILS da SES, com a localizador Rosa Delta. Salvador, boa tarde, Bravo, Bravo Delta. Tá, Bravo, Bravo Delta. 17170, Paulo 50. Prani, recebe o corpo do Tony de Abravo no time dele. Sendo o nome que é de SES, Tony de Abravo. Positivo, aqui pode ficar. Vou falar 1.600 pés, Tango de Bravo. 1.600 então. 1.000 Bravo, Bravo Delta. Deixa para 2.000 pés, autorizada para o Biduna para o final do procedimento e ajuste padrão 9.03. Obrigado, 2.000. Controle Salvador, eu vou 9.097, informação clima. Estou 1097, boa tarde, entrando em deputação. Autorizado chegar na ponte, deixa para 4.000 pés, o ajuste 9.03. 149 a bordo, altímetro 1.0.3, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1.8, acima 9.5, com voo. Índia Alfa, partindo 1.0.3, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voo 9.262, 1.75 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Brasília, para o táxi. 1.75 a bordo, altímetro 1.0.3, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1.8, acima 9.5, com voo. Já vim em Boa tarde, na manhã. Puxa, né, M1 a linha de cola, pista 100, vento 160 graus 8. Aqui você fala com o Jato também, é 1969, completa final, Flores, Salvador, 118, decimal 95, Salvador. 85, muito obrigado, até mais. Bravo, Bravo Delta. Tudo Bravo, Bravo Delta. Ah, tá, acompanhamento de visão, acompanha o cancelamento. Solicito uma base 38 da 17. Tudo Bravo, Bravo Delta, modificado aos 4 pontos, Delta para 1.506. Vou inicialmente com a prova do marcador externo, aguardo transferência de comunicação. Obrigado. Salvador, boa tarde. Eu Mike Serra Golf, aciono identificação, marcando 110, autorizado a chegada à marcha, no ideal de auxiliar. É, 67 milhas ao oeste de Salvador, autorizado a descida para 4 mil pés com ajuste no 0 no 3. Sinal no 7, após livre na tabela parte 5. Cadê o telefone? Puxa, LM 142, decola 249, chama controle 119, decimal 8. Avistado, Lídio Pouso, pistão no zero, vento no 70 graus, 8. Sete, Lídio Pouso no zero, 9, 10. Recupera na Pucara. Cadê o sinal M1 contato o radar, sobre o nível 350, sai da Puca. Zero, de coordenação, vou inicialmente jambo o M1 no 42. Controle Salvador, boa tarde, 3154. Descida para 1.50, tempo da linha. Ok, 3154, aciona a identificação, autorizado a chegar a mar, desça para o nível 050. 050, 3154. 40 autorizada, Golf 666, 77 aerovia, roda no 0, curva direita, perfil coral, controle 19.8, código transponder 5132. Fechamento connection para prospeccionamento. Vamos lá. Fox Bravo Uniforme, Chimagra Recife, frequência 12545 e alternado 12685. 12645, 1285, 1785. 17 na escuta. Continua na escuta. Da El Transição Coral, corrigindo. Da El Coral, ok. Autorizado, direto zona, até 3154. Direto zona, descendo para o 050, obrigado. Sou 1097, estou autorizado assinado ILS, desço para 2010, registro padrão, 1013, informe no localizador. Da GSE, boa tarde, prossiga. Dois a bordo, guarde cópia. 95. O Bravo de alta, possível? Sim, o Bravo, Bravo de alta. Obrigado. Decolagem 1-0, vento 1-0 grau, 0-0-9. Decolagem 1-0, gol 9-2-6-2. Povo Salvador, boa tarde, Bravo, Bravo de alta. Arrumeu, Bravo, Bravo Delta, autorizado o cruzamento da final do 1-0, já visual com o mesmo. Importa somente o tático e se destina? Ok, Bravo, Pátio Aéreo Star, ok? Excelente, Bravo, Bravo Delta, já avistado, autorizado base 17 pela direita, reporta na final, o QNH 10, 13, Neto Melé, do Mantis 1, 6, 0, Bravo, final, Neto. Muito obrigado. Controle 19.8, aciona 0117, coteja. Cotejamento correto, para acionamento de torre 1.8.95, bom voo. 4.462, está em contato radar. Meia dúzia de milhas para Coral, vem na proa de Mário, no ideal desça para o número 050. Acionamento, senhor, posso para o ataque, você está junto, certo? Tomara a foto para o ataque, tudo bem, certo? Para o Rio, desceu da Eulia de Irume, com curva direita, 19.8, achando 5.36, com o gol 1.659. Protegimento correto, chama para o pushback acionamento. Marata na 1.0. Luiz, circulado 5.3, chama controle 1.9, desceu 8. 9.8, gol 9.262. Tomando Bravo, autorizado, descida para 500 pés. Braço. Controle Salvador, gol 9262. Você vai fazer parada na última posição, mas está autorizado, chama ataque. Tomando 360, autorizado, direto Leda. 360 e vou direto Leda, gol 9262. Autorizado do Brasília, nível 360, via Pesolo 17, saída da transição elefa. Decola da 10, curva direita, controle 19.8, aciona 5142, proteja. Na 321, autorizado Brasília, nível 360, rota Pesolo 17, saída da 10, primeira direita, boa, elefa, controle 1998, transponda 5142, posição 6, na 321. Protejamento correto, chama para pushback acionamento. Bravo Delta, missão 55, 0 backtrack, após a esquerda, papá, pode ser que o nome de frequência deve estar. Esse nome é 1442, está no centro Recife, 12545, e ao CERN, 1268. Acionamento, gol 659. Alô, Salvador, gol 1884, seguinte deformação, Lima, autorização na caixa. 1659, aguarde, será o próximo para pushback no setor do pátio. Gente, nosso escudo, 1059. 1013, descendo para 2000, reporte estabilizado na ILS 3154. 19.8, aciona 5150, proteja. Autorizado na Cajuna, nível de voo 230, e é golpe 677 na Boca Aracaju. Reclama 10, curva esquerda, controle 1198, 5150 no transponder, portão número 2, 1884. Regimento correto, chama para o pushback acionamento. Chama com o pronto, 1884. Salvador, 8460, 5 posição 3, 5 posição. Bravo, 2500, autorizado. Pode ser, muito abraço. Guarde para o seu pushback. Aguarde, eu faço a minha... Hotel Juliette Serra, autorizado táxi, pátio 4, Oscar, reporta na cabeceira pronto. Reporta lá na cabeceira pronto, Hotel Juliette Serra. Pátio, por via 59. Prossiga. Pátio coordenando aqui o professor do pátio, iniciando, eu sei que tu coordena aqui a direita. Hotel Juliette Serra, mantenha a cabeceira no 7 agora para o decolagem. Sou 9262, está no centro Recife, 13325 e alterne 1251. 3325251, no voo 9262. Alterna Brasília. 5465, desconsidere a instrução, aguarde para o pushback. 5465, confere. Desconsidere a instrução, aguarde para o pushback. Aguardo para o pushback, tem algum sinal? 3 minutos. Sim, estou aguardando. 659, confirma os dados. 86415, Brasília. 86 aborda, altímetro 1-0 no 3, táxi via Índia, Alfa, no ponto de espera do Torre 1, no 8, decimal 9-5, um voo. 2-9-5, confirma-se a 5-0 pela Torre Linda, qual é de imediato? Rafael. O 2-0-9-7 autorizado, alinhar e manter a cabeceira no 0. Alinhar e manter a 9-0, gol 2-0-1-7. Corredor a chefe? Tu aciona 0122, proteja. Centro 154, completo com mais que uma torre, 1895. 295, obrigado, tenha uma boa tarde. Juliette, boa noite, 0-7. Boa tarde, estabilização, pista 1-0. Gente, no 3154, quem negar no 0-1-3, agora pista livre. Guarda, no 3154. distante quando são visuais direto na Manati. A gente chama 013, que é parte de 20 milhas fora. Tira a Manati, reportaram 2 milhas fora, até o direto serra. 4, aeronave que é a primeira do setor para o Prospect está aguardando, deve iniciar dentro de 1 minuto, o seu será o próximo, estimamos 6 minutos. Só confirma, senhor, meia dúzia de minutos para a nossa espera. 3 minutos para iniciar o Prospect, é o número 2 do setor, entendeu? Ah, metade de meia dúzia, obrigado. Bem ativo, meia dúzia. Ok, a posição da aeronave. Vou estar no gate 03, ao lado do senhor, ok? Você não teria jeito de fazer esse portal? Vem coordenar aqui com o colega, só um minuto, por gentileza. 1-1-9 do sinal 8. 19-8, boa tarde. Assinei informo para a senhora que será preterida, porque devido à posição da senhora ser número 3, irá puxar para a entrada do faixa 3 e seguirá como número 2 no ponto de espera. Então a gente já está autorizado o feedback para o faixa 3 e vai começar com o número 2. Se a senhora aceitar o feedback simultaneamente. Pode ser então, o 465, a gente aceita simultâneo, vamos lá para o faixa 3 e fica como número 2. 24065, grata pela colaboração. Tá, só mais um minutinho para a aeronave da companhia ingressar no site após iniciar o pushback. Só mais um minuto por inscrição. 097, agilizando o táxi Alfa Juliette para o gate 10. É, Juliette para 10, com 097. 1984, não escuta. 1984. Está autorizado o pushback simultaneamente, só aguardando mais um minuto, por gentileza, a aeronave da companhia ingressar no pátio. Em mais um minuto, as duas aeronaves vão iniciar simultaneamente, podendo com a equipe de solo, por gentileza. Grato, a gente já falou autorizado, os dois simultâneos para nós, grato, boa noite, 170 por 15 milhas, beleza, 15 milhas. 5 milhas, 2 milhas, parte de Rio e Coral, o gol 2-0 no pé. Pode vir, Coral. Sudo ILS 4462, visual. 4462, completo sinal de uma torre 1-1-8-9-5. Torre 1-1-8-9-5, azul 4462. Salvador, boa tarde, 731-72, informação cima, aqui no 150 para o Brasil. 4172, boa tarde, sem identificação, autorizado direto do ano, desce para o nível 050. Está presente direto do ano, desce para o 050. 3-1-1-3-2. 2 1 1 3 4 4 3 1 5 4 1 0 à direita, se possível, agilizando, salve 2 1 1 2 1 1 obrigado, pessoal. Já, o Chivec é 3 2 1 obrigado aí, 8 2 4. Paulo, 3154, boa tarde, livrando o setor. 3154, táxi via Alfa, táxi lento, reporta a 2 Juliette. Alfa lentamente, reporta a 2 Juliette, da 3154. Ok, autorizado direto, acompanha a posição e o copo? Afirmo, e o copo? Obrigado. 110, Nacional da 90. Ok, graças ao 4492. Seu nome, eu acho que autorizado. Acionamento já pronto para táxi no pátio 5. O Papa Tango Romeu Copim. Autorizado Sorocaba nível 400. Decola 17 com primeira curva à direita na saída da Euleda Motte. Portanto, peso 10 a primeira aerovia. Após. Conforme rota prevista no plano de voo, transponder 5145, controle em 1-1-9-8. Só confirmando, eu peso 1-0 por base e após conforme rota. 4462. 359, decolada 07, chama controle 1-1-9-8. 380, boa tarde. Só falta o Romeu, com o treinamento correto, livre acionar para o táxi, chama a torre em 118.95, altímetro 1013, bom voo, confirma o que eu vejo? Ciente. Tô ligou, 1659. 1659, prossiga conforme autorizado e segue o transporte não recebo. Chamado 5136, voo 1659. Agora sim, contato radar, voo no 659, que vai para o nível 360, autorizado direto Leda. Autorizado Leda, voo no 659. Está avisando, Mike Serra Golfo, Capa Vista. Mike Serra Golfo, completo sinal, chama a torre, 1-1-8-9-5. Dizendo para sempre, muito obrigado. Operador, boa tarde, 1-3-1-4, margem de 1-5-0. Canalha 314, boa tarde, sua identificação. Autorizado direto Duna, desça para o nível 060. Direto Duna, 060, vai ser na M314. Excelente, o pai de Cristina. Terra da Bata. Beleza. Autorizado, São Luís da Brás. Direto. Direto, Alves, você está dando 2784 para o táxi com 178 a bordo, 1:53, alternando Salvador. Vai ser via Índia, ponto de esperança, 1-1-8-3-9-5-8-1-3, bom voo. Direita Índia, 1895, muito obrigado, gol 1-8-8-4. Solo Salvador, azul 9649, seja a informação de mano. Azul 9649, confirma o horário da sua OBC. Olha, é 182. Gente, iremos verificar o seu plano, confirma o destino. Destino com um abraço, já de toque de voo, presença aqui 340. Irei verificar aqui no sistema a saída prevista a bordo, ela é aguarda foto com o ok, está aguardando, obrigado. Salvador, o cancelamento para o táxi com 1-2-2, 4:31, Cidra 3. 1-1-4-8-4. Espera chamar do em 1-1-8-2-1-9-5, altímetro 1003, atento ao E2 da TAM, arqueando no Victor 5. Atenção para a aeronave, Patune, índio azul 4065, 63, obrigado, até a próxima. Para o táxi, o Oxalé 6321, alternando Goiânia com 3 horas de autonomia. Estamos com 1-3-6 a bordo. Taxi via parte 1 no Índia, ponto de espera 2 em 1-1-8-2-1-9-5, altímetro 1013. Dar a passagem ao Embraer da Azul, que taxi até o ponto de espera, e também dar a passagem a outro Embraer que ingressa no pátio parqueando no 03, ok? Ok, vamos aguardar a passagem da segunda aeronave então, hoje é 6321. Azul 4462, agilizando o táxi na medida do possível, Alfa Juliette até o 03, autorizado. Alfa de 10-0-3-1-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4- chama 013. Salvador, boa, o azul 4065, qual será? 4065, a linha aí mantém, cabeceira 10. A linha mantém. Ô, Solo, muito boa tarde, o Chumé 37, informação, Mike. 37, informação, Mike, passagem número 2, para qual você aguarda? Especialista. Salvador, controle Salvador, voo 1884, decola na Tuca. Só escuta, passa 1310. Voo 884, boa tarde, contato radar, suba para o nível 230, saída PUCA. 230 na PUCA, 1884. Está no controle de Elos, 1201, solicite a descida mesmo. Ok, 201, obrigado. Paulo, Paulo, mais Elos. 6314, desce para 2000 pés, aí chama 013, livre ILS, reparto estabilidade. 1000 pés, livre ILS, vai reportar estabilidade, referência aqui do parque. Tome o Mike Serra Golf no solo aos 1-3, autorizado backtrack, após segunda esquerda na pasta, livrando frequência. Se o Romeo não foi possível entender o próprio, confirma novamente. Sente que o Romeo Oscar, autorizado táxi no pátio 5, reporta na Copa para ingresso. Tapa, ou. Tapa, Romeu, Papatão, Romeu, autorizado em ingresso na 1-7, eu passo na cabeceira pronta. Vamos a porta por aqui. Por aqui, ô Bravo. Também vejo. Salvador, enxergamento 2-321-0-0 pronto. Tudo decolado. Rádio 4065, boa tarde, contato radar, suba para o nível 340, autorizado direto Leda. Direto Leda, 360-4065. Confirmando nível 340. Confirmado, 340-4065. Romeu Oscar, mantenha papá. Luna 659, São Sandro Recife, 13325 e Alterne, 1251. 332525, vamos embora. Puxando a linha 327, copia. Autorizado em Leão 240, decola da 1-0 com a primeira curva à direita na saída da El Coral. Transponder 5401, no controle 199, destino 8. Autorizado Ilhéus, só confirma o nível, por gentileza. 240. 240. Autorizado Ilhéus 240, saída da El com transição coral. 401 no transporte, controle de saída de 9.8. Eu chamei a 327. Questionamento 327, questionamento correto. Eu volto para o próximo pushback, questionamento 327. Estabilizando o localizador visual com 1073-172. Com 3172, completo sinal de chama torre 1895. 1895, uma boa tarde, senhorita. Ponte, Hugo, Oscar Delta. 172, não escuta? Chega, senhor. Você escuta? 3172, contínua aproximação, livre pouso, pistão 0, vento no 60 graus, 8 nós. Gente, livre pouso, 7090, até 3172. Eu chamei a 3221. Consiga. A aeronave da 17 decolou? Negativo, o chamei 6321. E por que que o senhor não nos autorizou a decolar então? Em coordenação com o controle, não foi autorizada a saída por uma aeronave já decolada no perfil conflitante também com a da você. Bono 884, Centro Centro Recife, 12545 e ao termo 12685. Gente, chama Recife 12545, alterna 12685, 1884, boa tarde. Boa tarde. Eu segui 9649. Achou aí nossa autorização ou ainda não? Negativo, nós já fizemos algumas chamadas do senhor, não estava na escuta. Nós procuramos aqui para falar em S e realmente não tem nenhuma informação sobre o seu plano. O senhor fez, o senhor sabe informar junto com a companhia se o horário é 18h18 aí? É, o horário é 18h18, mas eu vou pedir para a companhia, vou olhar para mim, então, se eu gente, só se eu puder confirmar se a numeração do voo é essa mesmo, porque pela numeração o voo não é repetitivo. Seria um voo fretado, é isso? Não, no passado pra gente não é um voo fretado mesmo. Passaram como voo extra, 9649, mas vou olhar com a companhia aqui. Gente, aguardamos aqui, estamos em coordenação com o Centro Recife também, ok? Ok, muito obrigado. Tive aqui no Romeu, acho que autorizaram o sinal no site e a porta na cabeça era pronto, senhor. 3172, metal 20, já ligou, chama só o aluno 21. 21, obrigado. Xerém 63, 14, não escuta? Livrou na resposta. Xerém 295. Segundo, meu. Xerém 6314, não escuta? Vai, boa tarde, Xerém 6314, estabilizou. Xerém 6314, avistado, livre pouso, pistão no 0, vento 1140 graus, 89. Livre pouso, Xerém 6314. Xerém 6314, visual com tráfego nacional 0. 0, 72, táxi, lento, como se alguém se encontrasse mais. Atenta tráfego da companhia já na curva estacional, é 2320, após passagem do mesmo, a linha mantém, cabeceira 1-0. Passagem da aeronave na curva, a linha mantém, cabeceira 1-3-2-1. Azul 4-0-9-5, chama o centro Recife. 1-3-3-2-5 e ao termo 1-2-5-1. Colocando para a RCC 3-3-2-5-2-5-1-4-0-6-5, boa tarde. Vento 1 no 70 graus 1 no 09. 121, né? Boa tarde, mantenha os capitais visuais e ajuste 0102, reportará para a barra. Quantos visuais reportará para a barra? Se possível, era presente, controle direto para o destino e uma ascensão a 2500. Autorizado. Grato, beijão. Romeu Juliette, controle. Escuta. Metrô 21, decolado 24, chama controle 119-8. 19-8. 2-1-0, Zelen. Controle Salvador, Janela 6321. Olha, 321, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360, sai da água. Sai da água, 360, chama 321. Zero meia, contato radar, a 63 minutos do oeste de Salvador. Voe direto à posição Duna, reporte para a descida.